Paz, senhor. Você tem algumas multas de trânsito? Não? Parabéns. Eu tive algumas, mas a pior delas foi quando em alta velocidade o guarda me parou na estrada e me disse: meu senhor, lá atrás tem uma placa e a velocidade que lá está escrito o senhor deve respeitar. Se o senhor não tiver uma boa razão para andar nessa velocidade, o senhor vai ser levado preso. Bom, foi um susto, foi difícil me safar, mas eu aprendi uma lição. Na Bíblia está escrito: não estejais ansiosos, preocupados com coisa alguma, antes leve em oração diante de Deus. E eu fiquei pensando que se eu estiver preocupado um dia, Deus pode mandar um anjo fardado me dizendo assim: está escrito lá atrás para não ficar preocupado. Se você não tiver uma boa razão para estar preocupado assim, eu vou te levar preso. Você vai ficar preso na cadeia da preocupação. Uau, dessa vai ser difícil me livrar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.